toque de 8 segundos. Mais um grande sucesso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, girls. É pura country music. Estilo country. Yahoo! Muito boa noite, eu sou o Marco Antônio e estarei junto com você toda sexta, é claro, você já sabe, sempre das 10 à meia-noite, apresentando o programa Estilo Country, que traz para você o ritmo contagiante da Country Music. Obrigado pela companhia e parabéns pela sintonia Pinhais FM. 120 minutos da mais pura emoção, exclusividade da Pinhais FM para você. É o Estilo Country, mais uma edição. E a partir de agora, a Country Music é a nossa principal atração. E para começar o Estilo Country de hoje, a gente vai com Jake Owen. 8 Second Ride, 10:03, muito boa noite. Daqui a pouquinho você fica sabendo tudo o que acontece durante o Estilo Country de hoje. I said, hey girl, what's your name? Haven't I seen you before? I recognize them dark green eyes when you do-si-do'd across the floor. Are you alone or are you with someone? She said, a matter of fact, I'm not. So I took her hand, that's when it all began, and we headed towards the parking lot. She said, hey boy, do you mind taking me home tonight? Cause I ain't ever seen a country boy with tires on his truck this high. I said, climb on up, but honey, watch the cup that I'm spitting my dip inside. And hold on tight, cause it's gonna be wilder than any 8-second ride. We went riding around, rocking to the sound of a country boy can survive. And I knew then she was my kind of girl, cause she was singing every single line. And she slid on over, put my hand on her shoulder, and I asked her what she wanted to do. She said, it really don't matter where we go, just as long as I'm riding with you. She said, hey boy, do you mind taking me home tonight? Cause I ain't ever seen a country boy with tires on his truck this high. I said, well, climb on up, and honey, watch the cup that I'm spitting my dip inside. And hold on tight, cause it's gonna be wilder than 8-second ride. So we headed out to Old Tobacco Road. Put the tailgate down, we made love. She said, true country boy is hard to find. But I found one wilder. She said, hey boy, do you mind taking me home tonight? Cause I ain't never seen a country boy with tires on his truck this high. I said, well, climb on up, and honey, watch the cup that I'm spitting my dip inside. And hold on tight, cause it's gonna be wilder than any 8-second ride. Yeah, hold on tight, cause it's gonna be wilder than any 8-second ride. Dez e seis, muito boa noite. É o Estilo Country em sintonia com você. Aí a gente iniciou o Estilo Country de hoje com este cara, é o Jake Owen. Tendo sofrido um acidente que o impossibilitou continuar na prática de um esporte radical, e enquanto recuperava-se de seus ferimentos, emprestou a guitarra do seu vizinho e descobriu outro dom, este que você acabou de conferir, o qual, sem dúvida, o exerce com excelência, né? Na semana passada a gente estava anunciando novidade aqui na programação Estilo Country, né? Tá lembrado? A novidade é a seguinte: para você que ouve sempre as edições do Estilo Country, E você que não pôde ouvir, visite o nosso Facebook, facebook.com/programaestilocountry, e ouça todas as edições anteriores do Estilo Country, gravadas na íntegra, que estão lá à sua disposição pelo nosso podcast, inclusive para download, para ouvir onde, quando e quantas vezes você quiser. Inclusive, visite já o nosso Facebook, deixe lá a sua opinião, dê lá a sua dica, por que não a sua crítica? É isso aí, a gente está aguardando o seu contato aí, facebook.com/programaestilocountry. Logo mais tem o Dose Dupla, né? O Dose Dupla com a segunda parte do Dose Dupla especial Johnny Cash. Você não pode perder, hein? Tá sensacional a segunda parte da história deste ícone da country music. Também tem o Creedence Moment, Estilo em Duas Rodas, Country Love e o Remix Country. Também faz parte aí dos programetes do Estilo Country o tributo a Johnny Cash. Ele está suspenso por enquanto, que a gente está fazendo aí o Dose Dupla especial com o próprio, né? Johnny Cash. 10h09, muito boa noite para você. Legal demais saber que você está aí ligado com a gente, curtindo a programação Estilo Country. Claro, para começar a sexta-feira, balada de sexta, tem que ser com estilo, né? É o melhor da country music para você até a meia-noite. Let's go, girls. Estilo Country. Estilo Country. Estilo Country. Um programa que é sucesso. E tá chegando o som de Tanya Tucker. 10h09. Can you do when your last dollar's spent? You got trouble, some kind of trouble. I called up my baby for a little advice, 'cause my sugar baby always treats me so nice. I had a funny feeling that he wasn't alone when I heard another voice whisper, hang up the phone. I got trouble, some kind of trouble. Trouble in my heart, trouble on my mind. There's never any trouble for me to find. Some kind of trouble. Some kind of trouble. I went to my boss, said I need a little time to work on this poor heart of mine. He said, I'd like to help you, I've been there before. The problem is, girl, you don't work here no more. You got trouble, some kind of trouble. Trouble in my heart, trouble on my mind. There's never any trouble for me to find. Some kind of trouble. Trouble.

ritmo contagiante e envolvente da Country Music. Kick Duban, You Might Beat It Off. E antes dessa, você conferiu com Tana Tucker, Some King of Truth. 10h18, ótima noite de sexta pra você. Claro, melhor ainda, ligado aqui nos 98,3, conferindo a programação Estilo Country, a sua trilha sonora. Pra começar a balada, né? Tem que ser com estilo, é claro. E olha aí, pra você que não pôde ouvir as outras edições do Estilo Country, seguinte, visite o nosso Facebook, facebook.com/programa Estilo Country, e ouça todas as edições anteriores do Estilo Country. Estão lá gravadas na íntegra para você, à sua disposição pelo nosso podcast, inclusive para downloads, para você ouvir onde, quando e quantas vezes você quiser. E hoje tem a segunda parte do Dose Dupla Especial Johnny Cash, Vida e Trajetória Artística. Uma história legal demais, deste que foi um dos grandes ícones da country music. E continua sendo, né? O segundo álbum de Shania Twain, The Woman and Me, lançado em 1995, conseguiu um êxito não muito comum para uma boa parte dos artistas de gênero pop country. O Grammy de melhor álbum do estilo e foi considerado o álbum do ano no Country Music Award. O sucesso desse álbum fez Shania ganhar troféus para o International Star Music Award britânico de country. O título de melhor artista feminina de country do mundo, Road Music Award, e de nova vocalista top feminina, Country Music Award. O trabalho rendeu a Shania também os prêmios no American Music Award de melhor cantora country e de cantora country revelação em 1998, apenas com o álbum Come On Over, vendeu na primeira edição 14 milhões de cópias, o que rendeu à cantora canadense, além de várias premiações, o registro no Guinness Book como um dos 5 álbuns mais vendidos no lançamento. Vamos conferir agora o single que deu o título a este álbum. E logo após tem Creedence Moment. Get alive, get a grip, get away somewhere, take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know. Whoa, come on over, come on in, pull up a seat and take a load off your feet. Come on over, come on in, you can unwind and take a load off your mind. Make a wish, make a move, make up your mind. Choose when you're up, when you're down, when you need a laugh, come around. Come on over, come on in, pull up a seat, take a load off your feet. Come on over, come on in, you can unwind and take a load off your mind. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Get a grip, get away somewhere, take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know. Oh, come on over, come on in, pull up a seat. Celebridades e ícones da Country Music. Você confere aqui na programação Estilo Country. O melhor da Country Music para você. Tudo o que acontece no mundo da Country Music. Toda sexta das 10 da meia-noite. Aqui em 98,3. Pinhais FM. Estilo Country. É pura country music. E daí tá chegando o Greatest Moment. A música country e suas vertentes estão muito bem representadas por esta banda que traz até nós a diversificação neste gênero, tocando o roots rock, o rock, rockabilly, swamp rock, rock and roll, salt and rock, blues, rock psicodélico e country, que você ouve com exclusividade toda sexta na programação Estilo Country. É o Creedence Clearwater Revival. Está chegando por aqui. Out your plan to make me do. ao ritmo contagiante e envolvente da Country Music. Breakdance é demais, né? Aí a versão inteirinha pra você. 10h35. Uma ótima noite de sexta-feira pra você. Estilo Country. A sua trilha sonora pra começar a balada. Claro, tem que ser com estilo. Estilo Country. Estilo Country. Estilo Country. Simply the best for you. É pura Country Music. Pinhais FM. É o Estilo Country em sintonia com você. Desde 2009... Zac Brown Band ganhou 55 indicações ao prêmio dos Grammys, Academy of Country Music, American Music Awards, Country Music Association e Country Music Television, e ganhou 8. Receberam 4 indicações para o CMA Awards 2009, Novo Artista do Ano, Canção do Ano, Single do Ano e Música Vídeo do Ano por seu single número 1, Chicken Fried. E você ouve daqui a pouco na programação Estilo Country. Ainda em 2009, eles receberam 3 indicações para o Grammy de Melhor Álbum Country, Melhor Performance Country por um duo ou grupo de vocais e Melhor Artista Novo. É isso aí, aqui no Estilo Country você só curte o melhor, né? 10h37, Zac Brown Band. You know, well, I'm a chicken fried, a cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know, sweet tea, pecan pie, homemade wine, where the peaches grow, and my house, it's not much to talk about, but it's filled with love that's grown in southern ground, and a little bit of chicken fried, cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, oh, I like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, and know a mother's love. It's funny how it's the little things in life that mean the most, not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a peace of mind, this I've come to know. So if you agree, have a drink with me, raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fried and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, I'd like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, and know a mother's love. I thank God for my life, and for the stars and stripes, may freedom forever fly. Let it ring, salute the ones who die, the ones that give their lives, so we don't have to sacrifice all the things we love, like our chicken fried and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, I like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, and know a mother's love. Get your little chicken fried, just right. And the radio up, I like to see the sunrise. See the love in my woman's eyes. Feel the touch of my precious child. And no mother's love. É, country music e suas vertentes. 10:40. Estilo country. Estilo country. É pura country music. É o lugar certo para você ouvir os ritmos contagiantes da country music. Tá chegando por aqui o som de Black Shelton. The More I Drink. Sitting at the bar, sipping on a regular Coke. We were drinking and smoking and making him the butt of our jokes. We all said, man, what happened to you? Why can't you just have a few? He said, I would if I could, but it's probably best that I don't. Cause the more I drink, the more I drink, then I'm the world's greatest lover and a dancing machine. I get loud, I get proud, and it gets worse. Well, if I have one, I'll have 13. Full of cold ones and somebody hands me a shot. Hell, even bucktooth and bow-legged women start looking hot. And pretty soon I'm bumming cigarettes and sweet-talking some big brunette. Yeah, once I get on a roll, there ain't no telling where I'll stop. Cause the more I drink, the more I drink, then I'm the world's greatest lover and a dancing machine. I get loud, I get proud, and it gets worse. Yeah. Diferente, é exclusivo, é só aqui na Pinhais FM. Aí a gente conferiu juntos o som de Blake Shelton, The More I Dream. 10:44. E a gente vem anunciando a novidade já há algum tempo, e a novidade é a seguinte. Para você que ouve sempre as edições do Estilo Country, e você que não pôde ouvir esta ou aquela edição, visite o nosso Facebook, facebook.com/programaEstiloCountry, e ouça todas as edições anteriores do Estilo Country, gravadas na íntegra. Estão lá à sua disposição pelo nosso podcast, inclusive para downloads, para ouvir onde, quando e quantas vezes você quiser. uma oportunidade legal aí para você que não ouviu a primeira parte do Dose Dupla Especial Johnny Cash. Vai lá no nosso Facebook e você vai ouvir a primeira parte. Hoje tem o Dose Dupla com a segunda parte do Dose Dupla Especial Johnny Cash. Semana que vem, a terceira e última parte da edição especial do Dose Dupla Johnny Cash. Tem muita história do cara pra gente contar. O ritmo envolvente da country music. E por falar em Johnny Cash, antes de ir para o trabalho, o pai dele mapeava acordes de guitarra no papel para mostrar-lhe onde colocar os dedos para tocar os acordes. Praticava muito durante todo o dia. E quando seu pai retornava do trabalho, pegava sua própria guitarra e tocavam juntos. Com a ajuda do seu pai e sua determinação, Jason Alden despontou para o sucesso. Uma das suas músicas é composta e intitulada em homenagem a um ídolo. Adivinha quem? Johnny Cash. E é esta que você confere agora na programação Estilo Country. Country. Estilo Country. Ladies and gentlemen, the number one duo in the history of country music. Estilo Country. Um programa que é sucesso. Pinhais FM. Estilo Country. Estilo e muita, mas muita country music. 10h53, faltando aí 7 minutinhos para as 11 da noite. É aqui no Estilo Country, o clima é sempre de muita emoção. A sua trilha sonora para começar a balada de sexta, claro, tem que ser com estilo. Está falando bastante de Johnny Cash, né? A gente está trazendo hoje, repetindo alguns programas aí, algumas edições anteriores, a gente trouxe no Remix Country uma versão, música eletrônica, de uma música do Johnny Cash, que fez sucesso lá atrás, Walk the Line. Mas com a mágica aí do DJ e produtor de Electro House, Lauren Wolf, deu um jeitinho especial aí na música. Você vai conferir durante o Remix Country. Daqui a pouco mais tem o Estilo em Duas Rodas. A cada programa trazendo algumas das 50 melhores maneiras de salvar a sua vida. Dicas de segurança, manutenção, enfim. Para o piloto, para o motociclista que gosta de excelência em duas rodas. Dose dupla, a gente vai trazer a segunda parte do Dose Dupla Especial Johnny Cash, Vida e Trajetória Artística. Dose dupla que a gente está apresentando aí em três partes, né? A primeira parte foi na edição passada, 4 de julho, hoje, 11 de julho, acontece a segunda parte, e a terceira, dia 18 de julho, sexta-feira que vem. A gente está aguardando a sua visita, hein? facebook.com/programaestilocountry. Vai lá para curtir, comentar e compartilhar. E também, agora, para ouvir as edições anteriores do Estilo Country. É só procurar lá pelo nosso podcast e conferir na íntegra todas as programações anteriores. Começou como um ritual de terça-feira à noite, ambicioso, onde a vocalista Buck Lawson e a violinista Christ Osmundson usariam o bar noturno Nashville como seu trampolim para uma das cenas musicais mais intimidantes. Logo, o Tootsie or Tide Lounge estava cheio de pessoas, incluindo alguns que rotineiramente vinham de longe para ver a dupla Bunchell. Logo, as mulheres atraíram grande atenção e assinaram um contrato com a Curb Records, a qual mais tarde passou a ser a sua própria gravadora, Bomb Stop Records. Estilo Country. É pura country music. Trust me, baby, it's more. You say you changed, we're in a different place. Yeah, it's not me and blah, blah, blah. I've heard it all before. So before you go and throw your breath away. Estilo da melhor country music. Um dos poucos grandes grupos que consiste da mesma formação por mais de 40 anos. Tem sido elogiado por críticos e colegas músicos da mesma forma pela sua maestria técnica. Confira agora o ritmo conta gigante do country, com os caras que têm muito estilo. ZZ Top. Did you hear the story that happened not long ago about the man with a tan, El Diablo de Mexico? And this man played his hand, and he lived by the luck of the draw. Now and then and again found him stepping outside of the law. Hey, hey. And his voice he had made let him live pound the hall till the day of the raid, when they hunted him like a dog. He was out on the run, knowing he could get by, 'cause the men killed himself were not there to testify. Hey, we'll Country Music e suas vertentes. Aqui o clima é sempre de muita emoção. E 3 Estilo Country. Entre no estilo da melhor country music. ZYM 325, FM 98,3 MHz. Rádio Difusão Comunitária. Organização Associação Amigos de Pinhais. Pinhais FM. 11:04, daqui a pouquinho tem o Estilo em Duas Rodas. Well, the midnight headlights blind you on a rainy night. Steep grade up ahead, slow me down, making no time. But I gotta keep rolling. Those windshield wipers slapping out of tempo, keeping perfect rhythm with the song on the radio. Yeah, I gotta keep rolling. Was just a baby. Hey waitress, pour me another cup of coffee. Pop it down, jack me up, shoot me out, flying down the highway. I'm looking for the morning. Ooh, I'm driving my life away. I'm looking for a better way. Para você ouvir os ritmos contagiantes da Country Music. 11:07. Aí você acabou de conferir o som de Rick Akins, Living My Life Away. Conquistou mais de 30 singles de sucesso em sua carreira, incluindo 11 adicionais Top 10 Hits. Também já lançou 9 álbuns de estúdio e 2 coletâneas de grandes sucessos, com 4 certificações de ouro e 1 de dupla certificação de platina da REAA. Trace Beard. E logo após tem Estilo em Duas Rodas. Isso aí você conferiu agora com Drake's Beard, 100 Years From Now. E tá chegando Estilo em Duas Rodas. Chegando às dicas para um motociclista que gosta de excelência em duas rodas. As 50 melhores maneiras de salvar a sua vida. Cada edição do Estilo Country, a gente traz aí duas, três, até quatro dicas para os motociclistas que gostam de excelência em duas rodas. Moto é legal demais, né? É muita emoção, mas também muito perigo, né? Perigo pro pessoal que não cuida muito, né? Tem que cuidar, tem que ter atenção. Não é à toa que é a primeira dica. E a que eu acho mais importante, por isso que ela está aí no número 1, e eu sempre a repito. Pense que ninguém te vê. É, motocicleta é um veículo invisível. Farol aceso, cores na roupa, e de repente tudo isso não adianta. É, aquele ponto cego no caminhão, a outra moto e foi, né? É isso aí, nós somos o que fazemos todo dia. Excelência, perfeição. Então, são mais do que uma simples ação, são hábitos. Não esquecendo que a melhor moto do mundo é sucata, ou vai ser logo, logo, a menos que você saiba como usá-la. O mais potente equipamento de alta performance que existe está bem entre as suas duas orelhas. Hoje a gente está chegando aí na dica de número 32. Ela diz o seguinte: domine a meia volta. É importantíssimo, hein? Pratique este retorno apertado até ficar bom. Põe as suas nádegas na beirada do banco, no lado contrário à curva, e deite a moto para dentro da curva, usando seu corpo como contrapeso enquanto gira em cima da roda traseira. É uma manobra importantíssima que é muito legal você treinar bastante. Você nunca sabe de quando vai precisar. A dica de número 33. Quem colocou uma placa pare no meio dessa subida? Não entre em pânico. Use o freio traseiro para manter a moto no lugar, enquanto usa o acelerador e embreagem para sair sem problemas. Essa manobra é fácil, né? E a dica de número 34 e a última de hoje diz o seguinte: se parece escorregadio, então é mesmo. Um trecho de chão suspeito pode ser só mais uma mancha. Manteiga, cascalho, óleo, pode não ser nada. Mas é melhor diminuir antes de pisar num sabãozão ou em nada. Melhor garantir, né? E o Estilo em Duas Rodas está de volta sexta-feira que vem, né? Aí chegando o som de 10 Years, 3M, 11:15. Daqui a pouquinho tem Johnny Cash, edição Dose Dupla Especial. Thank you. estilo country. É pura country music. 11:18. É o estilo country. Toda sexta, das 10 à meia-noite, aqui na Pinhais FM. E quando você quiser ouvir, lá no Facebook, facebook.com/programaestilocountry. Estão lá todas as edições gravadinhas à tua disposição pelo nosso podcast, inclusive para downloads, para você ouvir onde, quando e quantas vezes você quiser. facebook.com/programaestilocountry. Vai lá para você curtir, comentar, compartilhar. Tem uns posts legais aí que o nosso amigo aqui está colocando agora, nesse momento aí para você. Vai lá curtir. facebook.com/programaestilocountry. 11:19. Cantora, compositora, instrumentista, produtora musical e atriz. Seu álbum de estreia, auto-intitulado, foi lançado em novembro de 2006 e vendeu 5 milhões de cópias. Foi certificado 5 vezes platina. Os 5 singles do álbum foram top 10 nos charts country e top 4 no Hot 100 da Billboard. Estamos falando dela, Taylor Swift, que está chegando aqui na programação Estilo Country. Once upon a time, I believe it was a Tuesday when I caught your eye. We caught on to something, I hold on to the night. You looked me in the eye and told me you loved me. Were you just kidding? Cause it seems to me this thing is breaking down, we almost never speak. I don't feel welcome anymore, baby. What happened? Please tell me. Cause one second it was perfect, now you're halfway out the door. And I stare at the phone, you still hasn't called. And you feel so low, you can't feel nothing at all. And you flash back to when he said forever and always. Was I out of line? Did I say something way too honest? Made you run and hide like a scared little boy. I looked into your eyes, thought I knew you for a minute. Now I'm not so sure. So here's to everything coming down to nothing. Here's to silence that cuts me to the core. Where is this going? Thought I knew for a minute, but I don't anymore. So low, you can't feel nothing at all. And you flash back to when he said forever and always. Oh, oh, oh. And it rains in your bedroom, everything is wrong. It rains when you're here and it rains when you're gone. Cause I was there when you said forever and always. You didn't mean it, baby. I don't think so. Everything. Back up, baby, back up. Did you forget everything? Cause it rains in your bedroom, everything is wrong. It rains when you're here and it rains when you're gone. Cause I was there when you said forever and always. So low, you can't feel nothing at all. And you flash back. Estilo Country. Estilo Country. É pura country music. Pinhais FM. What are you talking about? I don't really wanna do this on the phone. Whatever you are gonna say, you should have said it by. Why don't you call a cab and just go home? 'Cause I've heard it all before. I just don't wanna hear anymore. It's 2:44 and you only say I'm sorry. Você conferiu o som de Kelly Bennett, Sorry on the Rocks. 11:28. E daqui a pouquinho você vai conferir o som de Sarah Evans, Desperately. E logo após, tem Johnny Cash, segunda parte do Dose Dupla Especial Johnny Cash, Vida e Trajetória Artística. Remix Country de hoje, você vai conferir uma versão da música do Johnny Cash, música famosa, hein? Walk the Line. Ah, o nosso amigo é o Lauren Wolf, DJ e produtor de Electro House. Pegou aí esse sucesso de Johnny Cash, fez uma versão, música eletrônica, legal demais, hein? Pra quebrar o clima. daqui a pouquinho, o Remix Country. É a Country Music nas edições Club Mix, Remix Medley Dancing e nas versões para outros países. Daqui a pouquinho, John Cash, dose dupla especial, segunda parte, logo depois dessa, 11h29. FM. Estilo Country. Estilo Country. Ladies and gentlemen, the number one duo in the history of country music. Estilo Country. O programa que é sucesso. Está chegando o Dose Dupla Especial, segunda parte. John Cash, vida e trajetória artística, onde tudo começou. As diversidades, a evolução, o início de carreira, o sucesso, o declínio, a conversão e a reconquista do sucesso. Quando sua carreira começou a decolar no começo dos anos 60, John Cash viciou-se em anfetaminas e barbitúricos. Embora praticamente fora de controle, a criatividade frenética de John Cash ainda conseguia criar hits. Sua criação, Ring of Fire, foi um tremendo sucesso, alcançando o primeiro lugar nas paradas country e entrando no top 20 de canções pop. A música teve seu arranjo de trompete composto por Johnny Cash, que disse tê-lo ouvido durante um sonho. Sucesso que vamos ouvir agora, nesta segunda parte da edição especial Johnny Cash, que teve início na edição anterior do Estilo Country, que foi em 4 de julho. e que está à sua disposição através do nosso podcast, que você encontra no facebook.com/programaestilocountry. E logo após a gente conferir essa música de sucesso do Johnny Cash, Ring of Fire, a gente vem com a outra parte. Se liga aí. 11:34. Estilo Country. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Estilo Country. Estilo Country. Ladies and gentlemen, the number one duo in the history of country music. Estilo Country. O programa que é sucesso. Embora Johnny Cash cultivasse cuidadosamente sua imagem romântica de fora da lei, muitos fãs ainda se surpreendem ao saber que ele nunca cumpriu pena na prisão. Apesar de sua selvageria e mau comportamento terem rendido a ele algumas noites na cadeia. O problema mais sério de Johnny Cash com a lei foi em 1965, quando um esquadrão antinarcóticos em El Paso, Texas, o pegou em flagrante. Os oficiais pensavam que Cash trazia heroína do México, mas na verdade eram apenas anfetaminas escondidas na caixa de seu violão. Johnny Cash também foi preso no ano seguinte em Starkville, Mississippi, ao invadir propriedade privada. Vejam só, para apanhar flores. Deveria estar apaixonado, né? Durante os anos 60, Cash lançou vários álbuns conceituais, como Beer Dears, em 1964, e Ballads of the True West, de 1965. Entretanto, o vício continuava, e seu comportamento destrutivo provocou o divórcio, além de causar várias confusões durante seus shows. Os problemas pessoais e os desastres seguiram Cash em sua nova casa em Hood Hickory Lake, Andersonville, Tennessee. A casa de seu vizinho e grande amigo Roy Orbison desabou com a morte de dois dos seus três filhos caçulas. Johnny Cash foi profundamente afetado por esses trágicos acidentes que ocorreram com seu grande amigo e decidiu começar a longa e difícil jornada rumo à reabilitação. Ele se trancou em casa para tentar se desintoxicar, contando com o apoio irrestrito dos amigos e da que se tornaria sua esposa nos próximos anos, June Carter. Com a ajuda da esposa e influenciado por uma conversão religiosa alcançada depois de uma tentativa fracassada de suicídio, Cash começava a batalha contra o vício. Nos dois anos seguintes, ele gravaria e lançaria seus dois álbuns ao vivo mais bem-sucedidos. John Cash at Folsom Prison, de 1968, e John Cash at San Quentin, de 1969, mesmo ano do nascimento de seu filho, John Carter Cash. De 1969 a 1971, Johnny Cash estrelou seu próprio programa televisivo pela ABC, que contava com a participação de vários astros da música. Vários astros da música, como Neil Young e Bob Dylan. Johnny Cash apoiava o trabalho de Bob Dylan antes mesmo de conhecê-lo. E os dois tornaram-se amigos depois de morarem na mesma vizinhança de Woodstock, em Nova York, no final dos anos 60. Em complemento às aparições de Bob Dylan em seu programa, Johnny Cash gravou um dueto com ele em Nashville Skyline, além de escrever o encarte do álbum vencedor do Grammy. Outro artista que recebeu grande apoio de The Johnny Cash Show foi o compositor Kris Kristofferson. Imensamente popular, dono de uma figura imponente, alta, no começo dos anos 70, ele havia conseguido cristalizar sua imagem pública. Johnny Cash se apresentava na maioria das vezes vestido de preto, calçando uma bota igualmente preta de cano longo, o que o levou a ser apelidado de o Homem de Preto. Esta vestimenta era um total contraste às usadas pela maioria dos astros country da época, chapéus, roupas claras e botas de cowboy. Em 1971, Cash compôs a música Man in Black para tentar explicar um pouco seu estilo. A letra diz o seguinte: eu me visto de preto pelos pobres e oprimidos que vivem no lado faminto e sem esperança da cidade. Eu me visto assim pelo prisioneiro que há muito pagou por seu crime, mas está ali, pois é uma vítima dos tempos. Em meados dos anos 70, a popularidade e as canções de sucesso de Johnny Cash começaram a diminuir, mas, ainda assim, sua autobiografia intitulada Man in Black, de 1975, vendeu 1.300.000 cópias. Sua amizade com Billy Graham levou à produção de um filme sobre a vida de Jesus chamado The Gospel Road, que Cash co-escreveu e narrou. Ele continuou a aparecer na televisão, estrelando um especial de Natal na CBS durante os anos 70. Agora você confere no estilo country, Johnny Cash com participação especial de Bob Dylan e John Prine, You Are My Sunshine. Well, the other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. And I hung my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy.

sua trilha sonora pra começar a balada de sexta-feira. Claro, tem que ser com estilo. E olha só, tá chegando o Remix Country. E chegando mesmo, né? Querendo chegar até antes da hora. Segura um pouco aí. Laurent Wolf, DJ e produtor de Electro House, autor de várias compilações que contém suas próprias faixas e também seus remixes. Ele alcançou o topo das paradas com suas músicas. Foi o vencedor da categoria de DJs de 2008. Laurent Wolf consta no ranking de melhores DJs do mundo. E hoje a gente traz uma versão à música eletrônica legal demais aí para quebrar um pouco o clima do country, né? Mas é uma versão bacana pra gente ouvir. Laurent Wolf, uma música de Johnny Cash, Walking the Line. Estilo Country. Remix Country de hoje, como sempre, é pra quebrar o clima mesmo, né? Aí chegando o som de Vincent Gill, One More Last Chance. She was standing at the front door, and I came home last night. A good book in her left hand, and a rolling pin in her right. She said you come home for the last time, with a whiskey on your half to death. Give me just one more last chance before

Estilo Country. Estilo Country. Estilo Country. Estilo Country. Estilo Country.